Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa noite, cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira do PS e o Carlos Ardisson do CDS. O António Proa está ausente, não consegue participar, e o Modesto Navarro, o António Proa é do PSD, o Modesto Navarro do PCP, não pode também ainda estar presente. Hoje vamos falar da aprovação do orçamento para 2024, orçamento de Lisboa, também das iluminações de Natal e do Plano Geral de Drenagem, que hoje conheceu alguns desenvolvimentos, começou realmente hoje a escavação propriamente dita. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante, podem levar mais do que um minuto. Carla, vou começar por si. Muito boa noite a todas e a todos. Eu aproveito este meu minuto aqui na rádio para assinalar um dia que teve lugar ontem, que é um dia importante, que é o dia da pessoa com deficiência motora, que se celebra a dia 3 de dezembro. Ontem, portanto? Portanto, foi ontem, domingo, é importante que estes dias se assinalem. Pela sua importância, mas é muito importante que se assinalem numa cidade como a de Lisboa, em que é muito importante que se criem condições para ir ao encontro das pessoas com deficiências motoras. Precisamente porque ontem foi domingo, a minha freguesia celebrou hoje, a segunda-feira, o dia útil, normalmente acontece assim, há determinadas datas, claro, que transitam para o dia útil seguinte, dia, claro. Portanto, ou fica no dia seguinte ou fica no dia anterior. Portanto, nós hoje assinalámos na freguesia, precisamente no mercado de Natal que nós abrimos em São Pedro de Alcântara. A cidade vai começar a ter mercados de Natal, em alguns sítios já começaram a haver. E, portanto, em São Pedro de Alcântara, aproveitando precisamente a abertura que fizemos do mercado de Natal, a Associação Salvador juntou-se a nós para assinalar este dia e assinalar uma campanha que eles estão a desenvolver. Nós estamos na rádio, não estamos na televisão, mas a campanha consiste na venda de uma estrela de Natal. E se a Antonieta me permitir, eu vou ler. Permito, sim, da Associação Salvador, permito, o mais possível. E precisamente porque em rádio, não é? Como não se vê, claro. Nós temos, claro, que, para as pessoas visualizarem o mais possível, e porque eu acho que de facto é importante, por ser a Associação Salvador. Portanto, numa estrela que eles têm à venda, naturalmente não só para sensibilizar as famílias, mas para angariarem receitas para as suas. Para a sua associação, sim. Diz assim, eles dizem assim. As estrelas de um Natal perfeito podem não ser simétricas, não ter brilho, podem não ser colocadas no topo da árvore, inacessível para algumas pessoas. Na inclusão está a perfeição, e estas estrelas nasceram para ajudar a fazer brilhar quem, como elas, é diferente. São feitas em Portugal para a Associação Salvador, com materiais sustentáveis, para serem vistas e aceites onde ficam melhor, porque tal como na vida, há espaço na árvore para todos. E, portanto, é uma estrela feita com materiais recicláveis. Eu ia perguntar-lhe, é de que a estrela? Parece ter materiais tipo a lã. A estrela tem lã, lã dentro, portanto, ser por lã. Fora é um cartão reciclável, com o formato de uma estrela imperfeita, é mesmo propositado, isso, portanto, sim. É propositado, porque as pessoas são todas perfeitas na sua imperfeição. É essa a mensagem que eles querem fazer passar, precisamente dizendo na inclusão está a perfeição. O material por dentro é de lã, portanto é feito à mão, e está à venda para nós colocarmos na nossa árvore, no local a que cada um de nós... Da Fundação Salvador, chama-se então aceder. Estrelas Perfeitas, não é? E, portanto, exatamente, e fica aqui o apelo para que, numa altura em que as famílias compram enfeites para a sua árvore de Natal, uns mais fúteis que outros. Do que outros, sim. Deixo o apelo para que adquiram. Quem não souber como é questão de ir ao site da Associação Salvador, está acessível a todos, e que não deixem de comprar esta estrela perfeita, porque cabe-nos a nós um pequeno gesto para poder melhorar o trabalho desta associação, que é meritória e que tanto trabalho tem feito no país e na cidade. Eles há uns tempos fizeram uma publicidade, como hoje temos tempo, eu posso contar isto. Que por causa das pessoas estacionarem indevidamente nos lugares de deficientes, sim. Em que depois chamavam a pessoa e diziam, a pessoa disse, ah, eu fui só 10 minutos buscar a minha criança, ou o meu marido, ou whatever, e eles diziam, pois é, eu estive aqui 5 minutos na rua com a minha cadeira porque não consigo passar porque o senhor estacionou aqui, por exemplo, não é? Eu em França vi uma publicidade muito idêntica de uma associação em que o que é que as pessoas fizeram, os donos dos carros ficavam danados. Porque as pessoas, por exemplo, um carro que estava numa passadeira, a pessoa ia atravessar a passadeira e subia para o carro, eram os miúdos assim todos desportistas, portanto subiam por cima do carro, passavam pelo tejadilho do carro, desciam outra vez e atravessavam a passadeira, sim, como quem diz, estás no meu lugar, portanto aqui não tens nada que parar, portanto eu é que passo aqui e passavam, faziam diagonais aos carros. E as pessoas, às vezes dentro dos carros, ficavam furiosas. Mas esta campanha da Associação do Salvador eu achei também muito bem feita, dos 5 minutos ou 3 minutos que se chamava. Sim, e hoje agora no Natal tem essa estrela. De Alcântara com o Pai Natal, portanto, nós tivemos lá um conjunto de crianças, veio um trenó com o Pai Natal, as crianças ajudaram a carregar o trenó. Foi um evento simbólico em que nós sensibilizámos as crianças da nossa freguesia para esta questão e que ajudámos a Associação Salvador a passar a sua mensagem, que acho que é o mais importante. Carlos Ardisson, vamos ao seu minuto. Primeiro cumprimentar aos nossos ouvintes, cumprimentar-os a vocês, Antonieta e Carla, e não posso, depois de ouvir isto, recordei-me, tenho aqui o Facebook aberto e tenho aqui as imagens, ainda na semana passada, na equipa de futsal do Parque das Nações, que está num torneio da Geibalis e da Fundação Benfica, e que para além de juntar jovens de todas as áreas das freguesia equipas, e de conviverem, tudo isso, fazem ações comunitárias para sensibilização para diversos temas. E um deles que fizemos foi, lá está, vocês aqui que podem ver, foi agora com dois vizinhos, uma senhora que é uma vizinha que é invisual e um vizinho que se desloca em cadeira de rodas, e que estiveram connosco e com a equipa e com os jovens a chamar-lhes a atenção para as dificuldades que, por exemplo, uma trotinete causa a quem conhece, a quem conhece o bairro não o vendo, não é? Sim, mas conhece o caminho, mas depois depara-se com uma trotinete. Depara-se com um obstáculo e que causa problemas e que são quedas e o senhor que se desloca também na cadeira de rodas também referiu quedas e estacionamento indevido em zonas de rampeamento para subir para os próprios passeios. Eles têm que ficar à espera, não podem ficam passar, à espera, sim, ou então, sim. No caso dele, como a cadeira de rodas é elétrica, tenta subir no outro lado e às vezes bate com o fundo e tem avarias no sistema, portanto, claro. porque infelizmente claro, as pessoas continuam a respeitar este pronto, não pensam só de uma forma egoísta, sabes que todos nós já fizemos alguns na vida, alguns com alguma muita vez, reincidência, sim, sim, sim. Há pessoas que é com total reincidência, outros com alguma, com esporadicamente, mas temos que pensar nestas pessoas e foi engraçado perceber que os jovens... E diga-se de passagem que a nossa cidade nos últimos 20 anos, e Fernandina também fez muito trabalho a esse nível, melhorou muito as acessibilidades, sim, os abaixamentos de passeios e continua imensos passeios a ser baixados e os obstáculos que existem, os pilaretes, e o Parque das Nações é um mar de pilaretes de todo o lado, mas ainda há pouco olhava aqui para a Avenida da República é igual. E pensava, tem de ser, gasta-se milhares e milhares de euros para é um desperdício de dinheiro, é um desperdício de recursos, porque muitas vezes são deitados abaixo, têm de ser repostos e tudo isso, mas se não existirem as pessoas... Só assim é que as pessoas não estacionam nos passeios, não é? Egoisticamente vão estacionar em locais que não são minimamente adequados. Mas pronto, o meu minuto era mais dedicado também a lembrar que o projeto Radar da Santa Casa Misericórdia, da Câmara Municipal, que tem também como parceiros a Câmara Municipal de Lisboa e Juntas de Freguesia, também continua no terreno a falar e a identificar os nossos séniores que vivem sozinhos pela cidade e que continuam a fazer convívios e lanches e encontros onde os séniores se encontram uns com os outros. Está a Carla também aqui com mas há vários grupos que fazem isso, não é? Eles em Lisboa ou não? Este projeto de radar... Foi coincidência, eu trago uma caneta do projeto de radar, foi uma coincidência, mas é outra qualquer, mas é um projeto bastante interessante e o projeto de radar atua em toda a Lisboa e tem técnicos que estão... trabalham mais especificamente uma ou duas freguesias e portanto acabam por ganhar um grau de conhecimento. Identificam as pessoas que estão completamente sozinhas. Exato, e os radares são os locais, são os cafés, são as mercearias, são as farmácias, os que servem de ponto de radar, onde identificam, olha, aquela pessoa está sozinha, pronto, e identificam que a pessoa possa ser registada, não tem de ser acompanhada, mas pelo menos sabe que se precisar de alguma coisa, tem ali alguém com quem falar e tem alguém com quem possa trocar algumas impressões e quando se realizam, neste caso tem sido um café do projeto Radar, um chá, um lanche, e as pessoas se encontram, encontram-se alguns que já se conhecem, outros que não se conhecem, e ali no Parque das Nações tenho tido o gosto de algumas vezes acompanhá-los e verificar que já há grupos de pessoas que estavam sozinhas e que agora, como já se conhecem umas às outras, já estão a conviver fora estas atividades. Portanto, no seu dia-a-dia já criaram alguém, já ganharam proximidade com alguém e que se podem tomar um café, dar dois dedos de conversa e já não estarem sozinhos e calados ou sem ter com quem partilhar e conversar. Sim. E é tão bom fazê-lo, não é? Nós todos que estamos aqui gostamos de falar e gostamos de interagir e imagine-se que alguém que queira e que goste de falar e não tenha propriamente com quem falar. Portanto, é um projeto louvável e que continua a crescer e que, naquele caso, no Parque das Nações que eu tenho assistido, houve os técnicos que lá estão e que trabalham com os nossos géneros, que são, sem dúvida, mais-valia para o Parque das Nações, no meu caso, mas para a cidade, em geral, porque certamente nas outras freguesias também acontecerá o mesmo. Bom, falamos a seguir do orçamento municipal de 1.303 milhões de euros, que foi aprovado em Lisboa, as propostas para 2024 e as grandes opções do plano, 2024 e 2028, foram aprovadas no dia 29 de novembro, em reunião da Câmara Municipal. Os documentos vão ser agora submetidos à Assembleia Municipal para aprovação. Carla, não vamos falar muito, até porque vocês ainda não têm o orçamento, certo? Na Assembleia Municipal, quando digo vocês, digo em relação à Assembleia, mas, neste caso, o PS absteve-se permitindo a aprovação, no fundo, do orçamento. Creio que a restante esquerda votou contra, não foi? E a coligação Novos Tempos votou, obviamente, a favor. Sim, como a Antonieta disse, portanto, o orçamento começa agora a ser discutido na Assembleia Municipal para adiantar trabalho, como é hábito. Começaram as audições em sede de comissão aos diferentes vereadores, com os diferentes pelouros, e vão continuar até que depois o documento será discutido e votado na Assembleia Municipal. O orçamento foi já aprovado em reunião de Câmara. O PS absteve-se, aliás, como fez por três vezes consecutivas na aprovação dos orçamentos. O PS absteve-se sempre, absteve-se na aprovação do orçamento para 2022, viabilizando. Também, sim, viabilizando, sim. Absteve-se novamente na aprovação do orçamento para 2023, viabilizando mais uma vez, e pela terceira vez absteve-se na votação do orçamento para 2024, viabilizando, o que de facto demonstra, contrariamente àquilo que muitas vezes é dito, que o PS está sempre a votar contra as propostas da Câmara. O que, enfim, não, algumas vota contra, mas é esta questão do orçamento foram pouquíssimas, aliás, as coisas que votou contra, e votou contra naquelas que entendeu que devia votar contra, que naturalmente prejudicavam a qualidade de vida dos lisboetas, e em que não houve disponibilidade da outra parte para chegar a consensos, porque tivemos recentemente a segunda votação da Carta Municipal da Habitação, em que após uma discussão, após a inclusão de uma série de medidas do Partido Socialista, o Partido Socialista viabilizou. Mas para dizer que pela terceira vez consecutiva o PS viabilizou o orçamento e, portanto, que é o documento mais importante, é o documento estratégico mais importante. Sem um orçamento aprovado, um executivo, seja ele qual for, não tem condições para executar como desejaria as suas políticas, e, portanto, o executivo de Carlos Moedas, pela terceira vez consecutiva, vai ter condições para executar o seu orçamento. Porque o PS se absteve e, portanto, com o voto contra dos restantes partidos da oposição, naturalmente com os votos a favor da maioria que sustentou o Executivo dos Novos Tempos, ele é naturalmente aprovado, viabilizado, sim. E aprovado. Carla, também foi novamente votado o IMT, o desconto no IMT, para jovens, e foi novamente chumbado. Portanto, o PS continua a achar que isto é uma má ideia para Lisboa. É, porque não vai ao encontro... Carlos Moedas cria um desconto, vamos explicar para quem não sabe, cria um desconto para os jovens até aos 30 anos, creio, ou 35, já não sei. 35. Que comprem casa até... 300 mil. 300 mil euros, um desconto no IMT desses imóveis. Porquê é que vocês consideram que isto é uma má ideia? Nós, já no passado, Carlos, depois já vai explicar uma proposta alternativa... que aliás foi aprovada, mas nunca foi colocada em prática, que era no valor igual ao da isenção do IMT, deste que ele propõe. Deste, que acaba por abranger um conjunto de jovens que têm dinheiro para comprar casas até 250 mil euros, não é? É disto que estamos a falar. Ou seja, neste caso, 300 mil já. É um número bastante reduzido de jovens, sejamos francos. Um jovem que tem mais de 250 mil euros para gastar numa casa é um número muito reduzido de jovens. É um jovem que vai ao banco, portanto, como qualquer pessoa que quer comprar uma casa, não tem os 250 mil euros guardados debaixo do colchão, mas tem que ter condições para pedir um empréstimo. E tem que ter condições para ter um empréstimo e tem que ter um vencimento que permita pagar a prestação desse empréstimo, que é fácil, todos nós fazemos contas rapidamente, percebemos que não é uma prestação baixa e, portanto, é um... Nos dias que correm ainda acaba, menos. Exatamente, acaba por ter uma isenção que acaba por beneficiar um grupo reduzido de jovens, pessoas, sim. Os jovens que precisamente têm melhores condições financeiras na cidade de Lisboa. Em alternativa, o que o PS tem proposto, sim, é ser aplicado um subsídio ao arrendamento jovem, que iria abranger muito mais jovens e seria muito mais justo socialmente. Portanto, o PS não tem votado contra, porque sim, o PS tem proposto que acha que em alternativa que esse valor abranja reverta para um subsídio ao arrendamento muito maior de jovens, reverta para um subsídio ao arrendamento de jovens. São mais os que arrendam do que os que podem comprar. Precisamente, e acaba por ser mais justo socialmente, porque abrange mais pessoas. O maior número de jovens. Vai abranger à mesma os que têm dinheiro para dar essa entrada para uma casa ao banco e para pagar a prestação de uma casa no valor alto ao banco, e abrange todos os outros com salários mais baixos e sem famílias que possam apoiar financeiramente casa própria. Carlos Ardisson, vamos primeiro à aprovação do orçamento e depois à defesa desta medida, que imagino que o seu argumentário seja... É ligeiramente diferente como é lógico. Mas abrangeria mais pessoas, isto sim, é indiscutível. Eu compreendo, mas já lá vamos. Já lá vamos. Julgo que o PS foi mais uma vez responsável na abstenção. não criando na aprovação do orçamento, na abstenção, que viabiliza barreiras, para a aprovação do orçamento, e portanto acho que é uma atitude que fica bem e que é em prol certamente do melhor para a cidade, porque podiam ter em verdade por outro caminho, por inviabilizarem, mas depois teriam de explicar às pessoas porque é que, com tanto investimento que a Câmara propõe fazer na habitação, com a devolução de IRS que a Câmara se propõe fazer, com todas as atividades que a Câmara se propõe fazer, porque é que o iriam inviabilizar, e portanto também não havia, certamente, também não sejamos ingênuos, também isso há de ter sido estudado, e não havia propriamente argumentos para inviabilizar o orçamento, e portanto uma abstenção me permite que as coisas continuem a funcionar, e acho bem que e também pode ser, já temos crises, já temos crises suficientes em Portugal, não precisamos mais de crise nenhuma é na cidade. É uma pedra basilar para a Câmara funcionar, e portanto é isso que eu estou a referir, portanto mas certamente politicamente tem que ser equacionado, e certamente não há nada assim tão grave, porque se houvesse o PS não deixaria cair essa situação para não deixar passar o orçamento. E o orçamento é um orçamento grande, com 1.303 milhões de euros, dos quais à volta de 800 milhões são para custos fixos. Portanto, não sobra propriamente uma enormidade de dinheiro, porque os custos fixos, porque as instituições para abrirem e para funcionar, é uma máquina muito grande, presta muitos serviços e tem gastos equivalentes e muito avultados também. Depois sobra. Diz que 800 milhões vão são acerca de, se não me falha a memória, são à volta do gasto de funcionamento para funcionamento normal, não é só. É para os serviços funcionarem normalmente com o que é expectável. Salários, portanto, para os combustíveis, para as coisas todas. É um valor à volta desse, se não me falha a memória. Depois temos previsto um investimento de 150 milhões de euros na habitação, 14,3 milhões na área social, 6 milhões para pessoas em situação de sem-abrigo. Mobilidade também é uma aposta do Executivo, com 289 milhões de euros, parques de estacionamento, dissuasores, medidas relacionadas com a mobilidade suave e reforço de transportes públicos. Cultura, também um orçamento de 62 milhões de euros, e destaca-se também a abertura do MUD, do Museu do Design, que estava enguiçado há anos, que ali na Baixa estava aquele quarteirão fechado, e está em vias da obra se concluir e poder ser inaugurada. Os sem-abrigos, espero, deixe-me só interrompê-los, espero que a Câmara tenha alguns programas para concretizar. Sim. Porque ainda hoje o Presidente da República salientou que o programa que o Governo fez para o sem-abrigo foi uma espécie de um flop, começou em 2017, e também as condições internacionais mudaram e isto já temos falado, todas as semanas temos falado. E não melhorou, não é? Tem piorado. E tem piorado, e eu ali na Garde do Oriente tenho uma situação muito complicada. Muito complicada. Tenho ideias para. Mas é tudo isto, é tudo insuficiente. Por mais resposta, estamos numa situação muito complicada, como já temos falado nas outras semanas. Dizia eu que o orçamento da Câmara da Cultura também foi reforçado. Passa a 62 mil euros, 2 milhões de euros, estou a crescer mais rápido, e hoje até temos algum tempo. Hoje tem tempo. Museu de Design, Teatro Variedades, Centro de Artes, Pavilhão Azul e três teatros em cada bairro, previstos para o próximo ano. Foram aprovadas também as orientações estratégicas e das empresas municipais para a Gebalis, para gerir o arrendamento da habitação municipal, para a EGEAC, para a Carris, para a EML. Portanto, tudo isto para que a cidade funcione normalmente, como a Carla disse muito bem. Agora estamos em reuniões de comissões com os vereadores das respectivas áreas, onde nos explicam e onde são colocadas as questões. Como é que vai ser gasto o dinheiro? O que é que as prioridades, se há algum projeto, se alguém tem um projeto, já aconteceu, perguntar, mas este projeto não está contemplado no orçamento, o porquê? E, portanto, é essa explicação para que nós, como deputados municipais, se pode questionar e se pode perceber, porque é um documento extenso e que eu costumo fazer uma leitura razoável, e já fiz também para ver os principais projetos que principalmente tocam na área do Parque das Nações, e para ver o que é que está orçamentado, o que é que não está, e há dúvidas que vão surgindo, todos nós os deputados municipais, e o objetivo, a principal função é de fiscalização do trabalho da Câmara Municipal, e será na Assembleia Municipal que essas sessões decorrerão, com as questões que todos entenderem por devidas e quando se for para plenário... E quem é que vai à Assembleia plenário, Municipal falar sobre o orçamento? Vai, geralmente o Sr. Vice-Presidente Filipe Anacoreta Correia e os vereadores da área respectiva, e ele tem a área das finanças e, portanto, os outros falam, ele fala do dinheiro, propriamente do que está destinado. Também é o seu caso de encontrar projetos que podem ter a ver com a sua freguesia ou não, contemplados no orçamento, nos vários anos do orçamento ou não? Não tenho visto lá muita coisa. Sim. Espero vir a ver, mas infelizmente nestes mais de 2 anos e no próximo ano não tenho visto lá, infelizmente, o lançamento de projetos novos. Há algo que não vem neste orçamento, eu espero que seja lá, porque foi algo que nós falámos há pouco, que é precisamente o plano da acessibilidade pedonal. Não vem lá referido, acredito que seja meramente lapso, mas iremos aguardar para ver, porque de facto se isso lá vem ou não. É fundamental que se continue a investir na acessibilidade pedonal da cidade, porque os projetos que vinham de trás começam a terminar, as juntas de freguesia vão continuando a fazer alguns, mas é importante continuar com todo este avançar na cidade. Há aqui algo que é importante... Pergunta, há bocadinho, se calhar eu expliquei-me mal. O que eu queria perguntar era se, em relação ao que o Carlos Ardisson disse, se a Carla vê projetos seus propostos por si para a sua junta de freguesia, contemplados ou não, no orçamento. Não, a pergunta é essa. Não, era não, nesse não, sentido, não, não viu, não, pronto, não percebeu que era nesse não sentido. Vejo, muito não bem, muito bem. Sentido, e apresentou não propostas? Não tenho visto, sim, apresentar. E apresentou propostas, muito bem. Eu queria, era essa a minha curiosidade há bocadinho. Eu queria ainda voltar ao IMT. Já volta. IMT. Depois quero ouvir sobre o IMT, sim. Carla, continua. Eu pensei que tinha mudado do Carlos para mim, então assim eu guardo a minha vida. Não, é só... Mudei mesmo, porque é para irmos conversando os três. Carlos, sobre o IMT, a Carla já explicou porque é que o PS vota contra, porque a proposta do PS de fazerem, de proporem um subsídio para o arrendamento jovem em Lisboa, abarcaria seguramente muito mais pessoas, e não só aqueles jovens até aos 35 anos que têm até 300 mil euros ou que conseguem um empréstimo até 300 mil euros para comprar um apartamento. Mas isto parece um bocadinho teimosia. O Carlos Moedas volta com esta medida e o PS volta a chumbar. Pois, cada um marca a sua posição nos locais onde entende. Onde tem que marcar, claro. O que é que eu já dei o ano passado a minha experiência pessoal. Eu, quando vi esta medida, confesso que pensei, vão chumbar, eles vão chumbar, claro, esta medida. E depois, passado umas horas, estava chumbada, vi que tinham chumbado. Mas é... Não fiquei isto, nada isto, surpreendida. Isto, é assim, sejamos claros, porque as rendas em Lisboa, mesmo o aluguer, o arrendamento de uma casa, não é barato. Não é barato. E, por incrível que pareça, se fizermos as contas, alguém que possa comprar uma casa... tenha esse empréstimo do banco, não vai ficar a pagar mais do que o arrendamento. Sim, mas o problema é que hoje em dia, pronto, quando nós os dois, se calhar, comprámos casa, a equação era essa. O raciocínio que eu fiz, sim, para comprar uma casa foi exatamente esse. Vou pagar um senhorio até mais do que pagando para, claro, mim. Vai, não é? Ficar, sendo vai criando pobre, património para o futuro. Durante não sei quantos, claro, anos, mas não interessa. Claro. Mas hoje em dia isso é mais complicado do que isso. Hoje em dia nem sequer se consegue. Mas sim. Mas ou é difícil. Renda cara ou não é nada, se não tiver dinheiro para comprar. Mas há jovens, rendas, não é? Há jovens, e nós estamos a ver só a parte, por um lado, há jovens que, cumprindo a sua função, têm a sua formação, sozinhos ou num casal, têm rendimento e possibilitam comprar uma casa. E não me venham dizer que uma pessoa que compra uma casa para pagar em 30 ou 40 anos é rica. Não é. Não, claro que não. Não é rico. Não é isso que está aqui a argumentar. E se no início de vida tiver a hipótese, eu abri aqui uma página do site que faz uma simulação, quanto é que vai pagar? De IMT vai pagar 11.400 euros, quase 11.500 euros. Portanto, se puder ter uma poupança... Claro, mas os 11.500 euros... o argumento da oposição é que esses jovens são poucos e, sim, se puder dar esse dinheiro, canalizar esse dinheiro para arrendamento jovem, esses jovens ajuda mais pessoas. São poucos, mas como a Carla disse, também o outro projeto não tem andado. E não, também não, não sei se existem... Andado, e também não sei se existem... Provado, não sei se existem, não sei se existem o número de casas disponíveis para que esses jovens possam ter pelos rendimentos que é suposto, pelas rendas que deveriam querer ser alugadas para beneficiar e para poupar. Portanto, o mercado habitacional está muito estranho, está muito complicado em Lisboa e no país e no mundo. Isto é uma crise mundial. Pronto, mas vocês acham que justificaria para os jovens comprar casa? Acho que sim, porque isto não era uma intenção de fazer um negócio ou estar. Há condições para isto ser implementado. É uma vez, não é o jovem comprar e dar agora ad eterno, agora andar a comprar em nome deste ou daquele, ou fingir que é testa de ferro para andar a fazer isto. Mas consideramos, todos nós e os nossos ouvintes sabem que 11.500 euros dá para equipar uma casa por completo. Sim, é dinheiro, claro que sim. Portanto, se é um esforço difícil, tudo bem, mas que à medida que eles se é um esforço difícil, abrange mais pessoas. As pessoas poderem comprar a sua habitação e fazer um esforço e... Tinham essa benesse da Câmara Municipal. Pronto, não foi esse o entendimento. Certamente, se calhar, para o ano voltará a ser proposto. Mas não está a ser implementado o subsídio. Mas já há vários subsídios que foram aprovados pela Câmara Municipal de Lisboa e implementados. Há a renda assistida, salvo erro, não sei se é assistida, é a renda. Apoiada. Sim, mas essa não é específica para jovens. Não é específica para jovens, mas também há o portal, ao programa do governo também, da Porta 65, que também foi alargado. Há imensos programas para tentar minimizar. O problema é que não há casas e a valores que as pessoas que as querem arrendar possam aceder, é muito complicado. Portanto, noutras que podem dispor, porque não? Mas percebo também... Percebe também o argumento da oposição. Percebo o argumento. Uma coisa não devia ser dissociada da outra, se calhar poderiam fazer as duas. Em termos financeiros não estudei, não estive a avaliar quanto é que custará uma coisa e outra, mas é muito complicada a situação que se vive. E é também com este orçamento da Câmara Municipal de Lisboa, que está também apoiado no PRR, para a construção de mais habitação e a custos moderados e com rendas acessíveis, que a Câmara está também em fazer um investimento grande de obras que nem sequer ficarão prontas, certamente, em mandato. Portanto, não venham dizer que é para... É porque tem que ser feito, porque ou a Câmara faz agora e aproveita esses fundos, ou não se faz e perdemos todos. Portanto, provavelmente muitas das obras de habitação não serão inauguradas, como algumas que o engenheiro Carlos Moedas inaugurou não foram iniciadas por ele. Se estiver cá o engenheiro Carlos Moedas, como eu espero assim que esteja no próximo mandato, inaugurará essas obras que está agora a lançar, mas isso é o normal. Portanto, há que ver o que é melhor para a cidade e dar resposta àquilo que nós necessitamos na cidade, e sem dúvida que a habitação é uma necessidade tremenda, enorme, de todos nós. Eu tenho dois filhos com 10 e com 12 anos, e já me ocorreu daqui a uns anos, eles querem sair de casa, não é? E isto é, a pessoa não sabe em que ponto é que as coisas estarão essa data. Portanto, para as coisas estarem melhor daqui a 10 ou 15 anos, teremos de as começar a preparar já. E é isso que o Orçamento da Câmara também tenta dar resposta. Carla, queria acrescentar ainda mais algumas coisas sobre o orçamento. Eu proponho fazermos aqui um pequeníssimo intervalo. Sim. E a Carla já volta para a segunda parte do Fórum Lisboa. Amália, 92.0 Lisboa, 100.6 Setúbal. Feliz Natal. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa. Estamos a falar do orçamento, que ainda vai à Assembleia Municipal. Carla, e agora falar a Carla novamente a seguir. Podia acontecer uma catástrofe na Assembleia Municipal relativamente ao orçamento ou não? Ou isso nem sequer se coloca? Eu acho que não. Só se agora nas audições... Mas do ponto de vista legal, isto podia acontecer? Não, pode sim. O orçamento pode ser chumbado. Tem que ser confirmado obrigatoriamente na Assembleia Municipal. Tem que ser aprovado. Exatamente. Tem que ser aprovado. Isto, para quem está lá em casa, para perceber o que foi é aprovado em Conselho de Ministros. Sim. Imaginemos, não é? Sim. Tem que ser agora aprovado na Assembleia da República aqui de Lisboa, não é? Muito bem. Que é o correspondente, que é a Assembleia Municipal, é isso mesmo. É o Parlamento de Lisboa, exatamente, não é? Exatamente. Mas pronto. Mas a priori isso não se coloca assim. Eu acredito que não, mas as audições estão a decorrer, podem acontecer aqui factos novos. E as audições, era o que o Carlos Ardisson há bocadinho estava a explicar, cada vereador, cada pessoa que tem o pelouro X e Y vai sim. a audições ter vai convosco e explicar-vos o que quer fazer. E responde às questões que são colocadas, feitas, claro. Sim. Eu, uma vez que só estamos aqui dois presidentes de junta, enfim, isto é uma provocação. Uma das coisas que está prevista, e a meu ver bem, para o orçamento do próximo ano é o aumento da taxa turística, e portanto eu aplaudo essa medida, porque é muito importante que as receitas do turismo também sejam para investir na cidade e para fazer face aos custos de manutenção. O que eu não vejo qualquer referência é na parte da despesa, no que é que vai ser usado esse dinheiro. Esse dinheiro, eu, para onde é que ele eu vai? Eu espero genuinamente que parte desse dinheiro seja transferido para as juntas de freguesia. Para a higiene urbana. Nomeadamente para a higiene urbana e para a manutenção do espaço público, porque os custos de vandalismo, quem está sobretudo em zonas com diversão noturna percebe, quer dizer, os parques infantis da minha freguesia, eu todas as semanas, já para não dizer todos os dias, porque há sempre um dia que falha, não é? Há um dia que por algum motivo não há vandalismo ou porque nos chove, parques infantis. Ou porque chove. Mas quer dizer, todas as semanas eu não tenho problema, que arranjar os parques infantis, os bancos, os pilaretes, já todo o mobiliário. Mas as pessoas são tão, têm tanta falta de civismo a ponto de vandalizarem parques infantis. Sim, sim. É um horror. Acontece muito, não sei se o... Isso é tão negativo, não é? Sobre as pessoas. E acontece e as pessoas não têm muitas vezes noção dos custos que envolve reparar aquele parque. Claro, até claro. Que chega um tem ponto sempre que se que tem estar que se investir. Pôr parques novos, não é? Há um ponto em que já não dá para reparar mais as cancelas, os baluartes, aquilo já está tão danificado que tem que se pôr um novo, e um parque infantil é algo que custa bastante dinheiro e portanto eu espero portanto a verba do turismo, a tal taxa turística que a Carla estava a dizer que vai aumentar, quanto é que é hoje e quanto é que vai aumentar? É 2 euros aquilo que por pessoa, eu, não é? Eu vejo, que chega. Sim, aquilo que eu vejo que é falado é o aumento, eu presumo que seja o aumento para o dobro. É aquilo que nos foi falado. Também não, também não tenho o valor de cabeça. Ou para 3 ou para 4 euros, não é? Pronto, sim. Atualmente é 2. É 2. Começou por ser 1, foi sim. aumentado para 2. E aquilo que eu tenho ouvido falar é um aumento para 4. Para os 4. Mas mesmo que seja para 3 já é um aumento. Agora, e é uma taxa aplicada apenas a quem chega de avião, certo? Ela é aplicada na pernoita, na pernoita, na pernoita no hotel. Okay. É na pernoita. É na pernoita, muito portanto, bem. E desde que seja para efeitos turísticos, os nacionais, que é algo também na altura... Óbvio, não pagam falado, nada, não claro. É? Não pagam cada nada. Vez que aterrava em Lisboa, dá cá 4 euros. Não. Aqui, só de uma forma muito resumida, é importante dizer que o esforço do investimento municipal com capitais próprios, ou seja, excluindo o PRR é o mais baixo dos últimos 9 anos, é importante dizer isto, que em 2024 é apenas de 24%, quando no anterior mandato sem PRR era uma média de 35%, portanto se não fosse o PRR o investimento seria ainda inferior. Mas o anterior mandato também teve aquela grande e avultada soma de dinheiro da Feira Popular, certo? Que a determinada altura, aquela soma extraordinária. O ressarcir, a Câmara, não, o que se evitou foi que a Câmara pagasse esse valor, foi ao contrário, muito era bem, uma multa. Que era não, a Câmara tinha mas há uma receita. Que pagar Carla, esse valor. A Antonieta deve estar a referir-se à receita da venda dos terrenos do aeroporto. Daqui de Entre Campos. Ah, está bem. Isso foi um encaixe que foi extraordinário. Está sim. Bem, certo, foi? Sim. Certo, é verdade. Okay, sim, houve um encaixe. Era para ver se me estava a lembrar. Não, não. Sim, mas houve também, quer dizer, a Câmara evitou que se pagasse também uma grande multa, sim. Uma grande multa. Sim. Os famosos terrenos do aeroporto, que foi no primeiro mandato de todos, isso deve-se ao bom trabalho que a Câmara Municipal fez de registro dos terrenos, que eram seus efetivamente, e quando o governo de Passos Coelho quis privatizar a ANA e uma série de empresas e queria vender aqueles terrenos, então paga os a terrenos. Câmara disse muito bem, a Câmara disponibiliza estes terrenos, mas eles têm um custo, porque eles são propriedade da Câmara. Afinal, um momento histórico. E a vontade... A Carla a dizer que o governo de PSD e CDS pagou e pagou. Que. E, claro, pagou, claro, pagou, agora, não ajudou, como foi dito, ajudou nada. A vontade de privatização do governo de Passos Coelho era tão grande. Afinal correu bem, não uma coisa. Não que não, a vontade de privatização do governo de Passos Coelho era tão grande que eles não quiseram abdicar dessa privatização e mesmo tendo que pagar 400 milhões de euros já à Câmara Municipal de Lisboa pelos terrenos, pagaram para poder... E a Câmara esfregou as mãos. Para terminarmos com o orçamento, Carla, só para aflorarmos o outro tema do túnel. Sim, vou só referir, porque entretanto havemos de voltar a este tema. Depois dele ser totalmente finalizado na Câmara. Dizer dois pontos. A nível da participação, o orçamento participativo continua congelado neste mandato, portanto uma Câmara que tanto fala em ouvir as pessoas, o orçamento participativo congelou. Continua a não existir, portanto a participação de todas as pessoas afinal não conta para este executivo. Continuam a ser resolvidos os problemas do passado. Só aquelas que são selecionadas para, enfim, para os tais conselhos de cidadãos. A nível do Fundo de Emergência Social, na vertente de agregados há um grande corte, portanto deste 5,2 milhões para 2,9 milhões de euros. Estamos a falar do Fundo de Emergência Social para os agregados familiares que são transferidos para as juntas de freguesia, para as juntas de freguesia aplicarem às famílias carenciadas. Há aqui um grande corte. Portanto, é menos dinheiro que vocês vão receber? Juntas? Exatamente, e portanto significa que vamos poder apoiar menos famílias, e isto naturalmente que nos preocupa. E, portanto, sentimos aqui que há uma grande diminuição no investimento com as pessoas, com quem efetivamente precisa, estaremos cá para analisar a execução orçamental de 2024. Isto, o anúncio de um orçamento é isso mesmo, é um anúncio. A execução orçamental acaba por ser mais importante ainda do que o anúncio. E aquilo sim. que nós analisamos, e sobretudo no que diz respeito à habitação, que tem sido uma das grandes campanhas que os Novos Tempos têm feito, a baixa execução é notória, e os números não enganam. Em 2023 o orçamento para a habitação foi de cerca de 120 milhões de euros e até ao momento, e nós já estamos em dezembro, a execução é de apenas 52 milhões de euros, portanto 43% do orçamento. E portanto as previsões orçamentais para 2024 de um acrescimento de mais de 40 milhões de euros, incluindo as verbas do PRR, naturalmente não nos descansam, porque a execução orçamental tem sido muito baixa em várias áreas, e aqui destaca apenas a da habitação. Bom, queríamos também, tínhamos falado no início da hora que já podem ver as luzes de Natal, foram inauguradas um dia depois com um pequeno percalço ali de uns foguetes que foram parar as pessoas, mas que não causaram nada de grave, mas que acabaram por circular alguns vídeos que são cómicos, digo eu, de um fogo de artifício. Também não percebo muito bem porque é que se faz fogo de artifício quando se vai inaugurar as iluminações de Natal, mas tudo bem, é uma escolha, gostam de fogo de artifício, é uma festa. De resto, também dizer que hoje foi o dia em que começou de facto a perfurar-se o primeiro túnel dessa grande obra que já atravessou três presidentes de Câmara, o plano de drenagem de Lisboa, que é uma obra que vai melhorar os efeitos de grandes chuvadas em Lisboa, vai fazer diminuir as cheias, não vai acabar com as cheias, mas fará diminuir em muitos sítios. E hoje começou isso, fizeram um vídeo, mostraram uma máquina chinesa, não é? Que até tem um nome, H2 Oli, a dita máquina, e é uma espécie de, é muito parecida com a máquina que perfura. É uma tonuadora que é estilo o metro, as máquinas que fazem os túneis de metro, portanto o uso do túnel é indiferente para a máquina, e a máquina vai iniciar foi montada, demorou vários meses a ser montada, chegou vindo de onde vem tudo, da China. e foi montada e vai entrar em funcionamento, e espera-se, não sei se são 5 meses ou uma coisa assim, que até chegar a Santa Apolónia, onde será desmontada e voltará a ser montada para perfurar o outro túnel na zona do Beato, e será fazer o segundo são a ser três, feito. Não é? São dois. Dois túneis agora a ser feitos. Este é o maior, o mais extenso, mais fundo e muito significativo, até porque na quinta-feira passada voltámos a ter enxurrada assim de um momento para o outro, aviso amarelo, de Sim. repente quando está a chover muito, aviso laranja, já todos tínhamos percebido. E provavelmente, quando já estiver em funcionamento aqueles túneis, uma parte destas cheias não existirá e se funcionando o sistema como foi desenhado e previsto, e tenho algo que vá funcionar, porque foi estudado ao longo de tantos anos. Sim, este é um daqueles temas... Portanto, é essencial e porque estamos com uma situação climática que é cada vez mais extremos, ou cai o mundo em cima cheio de água toda de uma vez, ou então ficamos tempos infinitos em espera. Uma mensagem da Carla também sobre este tema, quer dizer alguma coisa sobre este tema, Carla? Dizer só Sim. que é bom estas obras estarem a andar, é muito bom para Carlos Moedas ter herdado uma câmara em condições financeiras poder fazer esta obra com o dinheiro todo avançado para isto, algo que o Presidente António Costa não teve essa sorte e por isso teve que aguardar teve que continuar com os estudos, mas aguardar as boas condições financeiras para avançar só com a obra. Dizer que esta obra, à semelhança da obra do metro, naturalmente traz constrangimentos aos lisboetas, é assim, as grandes obras. Mas eu acho que esta obra não traz votos nenhum, Carla. E portanto, fosse também adiante por isso, talvez, não é? Só traz incómodos. Se for bem comunicado, obra, tem que ser bem comunicada, não é? É uma obra muito cara. Traz muitos inconvenientes às pessoas. Foi por esse motivo que o plano de drenagem não foi teve feito que ficar antes. Alguns anos parados, que começou no tempo do engenheiro Carmona, começou até já antes os estudos nos outros presidentes de Câmara, mas enfim, os estudos maiores começaram a ser feitos no tempo do engenheiro Carmona Rodrigues. Entretanto, toda a gente sabe o que é que aconteceu a seguir, a Câmara ficou falida, portanto deixou de haver dinheiro para continuar este projeto e só quando a Câmara voltou a ter condições financeiras é que se pôde avançar mais um com esta obra. Gosto sempre destas notas de rodapé, parece que ficou António falida Costa, pela gestão de Carmona Rodrigues, mas pronto. Não vamos estar a falar de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, aliás, pois não. A Câmara ficou falida, por isso é que caiu, por isso é que houve uma sentença. Não, não foi por isso, não foi por e isso. E não vamos voltar a falar e tudo agora não temos tempo, tudo, essa questão. Temos tempo. Tudo o que foi dito veio por ser provado em tribunal que não era verdade. Mas pronto. Não era verdade o quê? Que a Câmara ficou falida? Que a Câmara não tinha dinheiro? Não, não foi por isso, não foi por isso não, que a Câmara caiu. Não estou a falar dos casos de justiça não, que aconteceram. Não foi por não isso. Não estou a falar disso. Estamos a dizer como facto que a Câmara na altura faliu. A Câmara não tinha dinheiro e, portanto, como é óbvio, uma obra destas só pode avançar quando a Câmara está tem condições de financiar. Aconteceu e ainda bem que Carlos Moedas continuou os projetos que existiam e eu quando estava a dizer, espero que não pare, não foi por acaso, é que Carlos Moedas disse que ia pedir ao Governo a suspensão das obras do metro, tendo em conta, aliás isto é público, ele disse em meios de comunicação social, qualquer pessoa pode constatar estas temos palavras. Temos muitos dele. Poucos segundos, sim. E portanto sim. espero que ele não interrompa esta obra devido às perturbações. Bom, vamos fazer umas pequenas férias, um pequeno desejo para o final do ano, para os nossos desejo, ouvintes. Nós vamos voltar dia 8 de janeiro, uma segunda-feira. De boas festas junto de quem mais gostam, que possam aproveitar este momento muito mais do que o dar ou que do que os bens, é a presença das pessoas e a interação das pessoas. Desejo, e um bom ano. Desejo qualidade de vida para todas as pessoas e muita equidade. Muito bem, temos então um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta então, como referi, no dia 8 de janeiro, segunda-feira, 8 de janeiro. Boas festas, um bom ano novo, porque Lisboa também é o nosso fado. Como era linda com seu ar namoradeiro, ele chamava a menina das tranças pretas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam